Espero que vocês aproveitem muito essa noite. Pra falar a verdade, super feito pra cada um de vocês. Muito obrigado, meu parceiro Peralba. Que festa é essa, mano? Olho d'água pela primeira vez, eu tô aqui, hein? Agora todo mundo fazendo o chapéu do bruxo lá em cima. E as luzes do pancadão também. Acende tudo, produção. Joga o bracinho pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Faz o chapéu do bruxo lá em cima. Todos vocês fazendo o chapéu. Fazendo o chapéu. Fazendo o chapéu. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Já tá liberado pra detonar tudo. Se prepara que o bruxo vai botar pra estourar. Se prepara que o bruxo vai botar. Você vai botar pra estourar, pra estourar, pra estourar, pra estourar. Sejam bem-vindos ao show do bruxo, galera. Lá vai fogo. Joga tudo. Só que a olho d'água vai cantar pra mim bem forte. Bota bebê, bota bebê. 1, 2, 3. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Toma! Toma! Joga o bracinho! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Sal! Sal! Sal! Sal! Sal! Olha o movimento, Mari! Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Quebra, quebra tudo, quebra tudo! Pode vir, vem cá, mulher! Vem, vem! Pode vir, vem cá, mulher! Vem pro bagulho doido, vem! Joga o bracinho pra cima e grita, hey! Bora começar. Hey! Taca a raba em mim, taca a raba em mim. Now this is a story all about how my life. Olha o caquinhado, olha o caquinhado. I'd like to take a minute, just sit right there. That's how you have. Tira a camisa, quem tá feliz? Tira a camisa, bota a tira, ele sai. Joga a cara da tira, já do bolo é que faz. Então, tira. Muito obrigado pelo carinho, Marcelo da 50 também tá curtindo o bruxo. Todo mundo com o celular em cima. Celular em cima. Quem tá de férias, grita aí, pô! Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Vem comigo, Peroba! Pipoca tudo e manjo! Eu vou com bruxo pra Austrália. Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção meus alunos, acende tudo, vai! Boada. E o mais importante, bebam bastante água. Água, caralho, água, água. É o curso do momento, na cidade modelo, muitos estão querendo. Bora, Marcelo! Marcelo maloqueiro, muitos estão querendo vaga. Amar é admirar com o coração. É a visão. Libera a voz! De alguém que ama. Obrigado, meu parceiro Tonico! Também direto de Matapiquara pra curtir o DJ dele! Bruxo! Quem é que tem muito dinheiro aí pra gastar? Levanta a mão pra mim que quero ver! Empresa Trans Caleb! Vocês! Nem as estrelas virão como. Vem fazendo a dancinha pra mim, velho! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. E aí, Marcelinho de São Domingos! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Na bunda grandona, peguei esse pequenininho. Na bunda grandona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona. Peguei esse pequenininho. Oi, bebê. Na bunda grandona, vai esse pequenininho. Na bunda grandona, vai essa cavalona, vem essa cavalona. Toda a galera de Palmares está ali comigo. Cavalona, essa cavalona. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Olha, Daniel, quem tá por aí comigo? Arrepiando tudo. Tá movimentando. Abraão é o nome de emoção, papai. O bruxo, bruxo, o bruxo. DJ Marcos. Obrigado também, o Renan Tubarão. Alô, Mandark. É, DJ Júnior Salles. Vem, papai. Toma nos peitos. Jorginho, Thiago, bora, Diego! Pela comunidade, peça a Lili dos amigos que estão privados. Olha que morena, vê como eu dou. Cê não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu meu parceiro Itamar! E a galera do Sul Pancadão tá comigo! Eu vou sentir toda vez que eu ver a sua cruz. Porque se toda vez que eu tô solteira assim eu volto. Só quem tá solteira joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteira joga a mãozinha pra cima. Mulher que tá solteira bate na palma da mão. Mulher que tá solteira, solteira. Tô solteira, quem se separou? Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Sentar na você, sentar na você. Ai, bebê. Essa neguinha, olha essa neguinha, tá com o bruxo. Obrigado, Filipinho da Bala, Aline Samara. Obrigado, Patrícia, também o Davi, Marcelo, galera de São Domingos do Capim. Gerente Birutinha tá junto comigo. Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. O Alisson dela, Jaiane Sampaio, alô Yuri, na Jabaitetuma. Apaga esse cenário e bota na pressão. Apaga esse cenário. Apaga esse cenário cenário, apague esse cenário. Dá teu nome, Lari. Apague esse cenário, apague esse cenário, apague esse cenário, apague esse cenário, apague esse cenário, apague esse cenário. Quem foi que bebeu muito no mês de julho? Dá um grito pra mim bem forte aí, vai. Quem ainda tem dinheiro pra gastar, dá um grito bem forte pra mim também nessa porra. Agora eu quero que todo mundo bata na palma da mão, bata na palma da mão, bate na palma da mão, tchá, bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão. Quem tá solteiro, que é do Paysandu, que é do Flamengo, quem é do Remo, que é do São Paulo, que é do Corinthians, quem tem muita saúde, levanta a mão aí! Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar... Bota o bracinho pra cima, explode tudo! Quando lembrar da gente... Distribuidora Central, o Bruno AF Saúde, Silvini Elias Lobo, feroz também. Obrigado, meu parceirinho, o Gabriel Júnior. Alô, Juan. Chamo teu fogo malvado. Júnior Fontes, tá junto comigo. Obrigado também, o Nego Bala, o César, Kelly 96. Tony também, adesivos, Gustavo, pilotos da quebrada de Palmares. Quem tá junto comigo também, o Anderson, Dodô Show, chinês, Alanzinho. Quem sabe canta pra mim. Obrigado, meu parceiro Rafael. Alô, Carol. Manda saudade bater. Vai ligar. Querendo. Só que não vai ligar pra ninguém, vai cantar! Eu vou falar que não quero ser na sua boca. Vai ligar. Tu é doido, né? Quarto escuro. Júlio Fontes e de Alex também, que deram o pontapé inicial hoje pra nós aqui. Eu quero beijar no sua boca. Falar que te odeio. Tirando sua roupa. Fé que o Paysandu vai ganhar hoje, levanta a mão. Quem bota fé que o Remo vai ganhar também na próxima, levanta a mão. Quem tiver solteira, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Quem tiver solteira, levanta, levanta, levanta, levanta, vai. Patroa Luzinha, Renan Tubarão, o Mandark também da Campina. DJ, bebê. DJ do baile, eu vou. Esse é o bruxo. Senta na você, senta na você, senta na você, senta na tua piroca. O Kleber, Derleia também tá junto comigo no bagulho doido. Solteira, solteira, solteira, solteira agora. Olha o preto da mídia, gerente Giovanni, o pai da Vila Palmares. Solteira agora, solteira agora, solteira agora. é solteira, levanta a mão pra mim. Levanta tudo. Só as mulheres que estão solteiras, desimpedidas hoje, levanta a mão aí, pô! Vai, Dulo Júnior! Família Caça Rock, Ronildo, Adriano, o Davidson Caranguejo, Nicolas, Lucinaldo, alô, Gugu! Bom dia, me diz que eu sou um erro, mas que erra todo dia. Bom dia, bom dia, em homem você cena, em homem não se confia. Bom dia, bom dia, tô com saudade de tu, meu pedaço. Vem, papai! Bom dia, senta, senta, sem burocracia, porque nós te patrocina, é o chique da putaria. Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocina, é o chique da putaria. É o chique da putaria. Toma putaria, toma na pressão, na pressão. Toma na pressão, toma na pressão. Joga a mão pra cima, todo mundo dá-lhe só. Joga a mão pra cima, todo mundo dá-lhe só. Só, só, só, só e dá-lhe só. Só, só, é bagulho doido, é bagulho doido. Se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Pode vir! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. O Emerson Melo, Irã, Michele, Bila, Dudu, Rodrigo, Dani, GR, Família Nega, explosão. Olha, Nega, explosão aí. Eu vou botando na tatia e tu pede pra não parar. Eu vou botando na tatia. É bagulho doido. Não para não, oi. Não para não, oi. Não para não. Não para não, oi. No talentinho, ó. No talentinho, assim, ó. No talentinho, ó. No talentinho, assim, ó. Não vou parar, não. Não, não vou parar. Não, não. Não, não vou parar. Não, não, não vou parar. Não. Mais uma vez, mais uma vez. Só quem tá feliz, joga pra cima e canta pra mim. Um pancadão tá junto comigo. O Bruxo L7 tá na área. Banda, quero mais. Duas paixões. craqueado. Vai no vai, Tonico! DJ já tá tocando e o rock tá desviado. DJ já tá tocando e o rock tá desviado. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. DJ Yud é o brabo, vô. Sal, sal, as caras de mal. Sal, sal, as caras de mal. Sal, sal, sal, as caras de mal. Sal, sal, sal, as caras de mal. Saber quem é que tá com uma latinha, bota a latinha pra cima aí, bebê! O Carlos L, o Eric do Grau também! E a galera do Pancadão! Essa aqui é foda! Vem cachorra, vem cachorra, vem cachorra, vem. Joga o bracinho pra cima e grita: hey, oh, hey, oh, hey, oh. É pressão pra todo lado. O Everton Léo também tá junto comigo, Jafinho Mal Falado, equipe Mal Falados. Quem é que vai beber ainda amanhã? Dá um grito pra mim bem forte. Bota o teu isqueiro lá em cima, desgraçado. Bota o teu isqueiro lá em cima. Quem tem o isqueiro, quem tem o celular nessa porra, levanta. Quem gosta de fazer fumaça? We gon' ride right till the wheels fall off. Eu quero que todo mundo bate o isqueiro, o celular pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Sim. E aí, Peroba? Que festa é essa, mano? Hope you're ready for the next episode. Hey, ai, rapaziada, só os usuários. Every day. Canta comigo agora. Eu quero ouvir vocês agora. Vem, que vem. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Direita, esquerda, direita. De explodir tudo de novo! Yeah! E doida! E doida! E doida! E doida! Festa do bruxo vai virar rave! Olha a Ednei da Pop também, cobiçada, Tubarão Renan! O Madraque, o nome de emoção, tá junto com o bruxo! Pega fogo, porra! Pelo carinho também, o Marcelo lá de São Domingos do Capim. Olha o selo lá em cima, olha o isqueiro lá em cima, todo mundo! Vai que o bagulho tá muito doido, tá desguiado, bruxo! Sala lá, turma! Sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Obrigado, família. O Andrelinho também tá junto comigo. No bairro 13, filha do Murtinho já tá aqui comigo. Quem não tem hora pra chegar em casa, grita aí! Vem comigo, papai, vem, vem, vem, vem, vem. Forte aí. Quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, vai cantar aí. Alô, Everton, Cleciane, também Gisele. Tá todo mundo comigo. O mensageiro do futuro tá comigo, pô. Ele já falou, Tomix, no futuro tu vai ficar rico, bebê. Esse é o bruxo Tom Mix. Muito obrigado também, toda a galera da Esmeralda. Todo mundo endoidando tudo. Que moral de vocês, hein? Vai, Tonico! Chaceiro, eu sei que eu sou. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não. Só quem sabe canta pra mim bem forte, vai. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Fala pra mim, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Não, a galera gosta da cachaçada, bruxo. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Galera do Beiradão, todos mil graus, Wanderson, o Léo, Chibão, o Diego, o Jorginho, o Thiago. Eu tô chegando pra parar seu coração, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje prepara que hoje. Jefinho mal falado, Gago. Também família mal falados. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. Alô, meu amigo Itamado, Suzão Pancadão. Olha a nega, olha a nega. Você tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a faz o paredão. Só quem gosta de som do motivo vai cantar aí. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro. O tio boy adulto. Pra gerar. Você vai beber. Adulto. O alto-falante lá de Monju. Oi, Chipe. Família Pancadão Produção, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso é chicando, pisando. Galera, essa aparelhagem que tá chegando na manhã. Bota no é o Pancadão de Monju. Hoje o reggae é lá em casa. Já... Wesley do Trevo Esporte. Todo mundo. Toda rapaziada também por aqui com a gente na Vila Boa Esperança. O Alex Burquinha tá junto comigo. Esse é o bruxo. Coisa louca, ficou doido e se perdeu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu. E depois ela ficou falando assim, ó. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, não sei. Não sei o que aconteceu, ele tava na tia dele e depois ele já tava lá no Caribe Show. Eu tenho uma bala boa, uma bala que bate a onda. DJ Rafael considerado também do Beradão, tá comigo. Onda, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Só no Malha Vima John. Só no Malha. Olha a galera do Rogério Gabriel, alô Valmir. Só no Malha Vima Head You. Só no Malha Kikera. Só pra quem sabe cantar em inglês. Tchau, oh my baby. Tô pensando aqui. Bruxo. Tô pensando aqui. Vai, cachorrão. Tô pensando aqui. Estou pensando aqui. Ô, bruxo. Paredão, Casa Júnior. O Paredão Mega. Pancadão também. Eu fiz. Olha a fogueira do bruxo. Eu fiz uma fogueirinha. Esperando meu amor, tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar mas a sorte da beleza que existia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Para fazer o trezinho! Para fazer o trezinho, trezinho, trezinho, trezinho! Minha raiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é o amor. Minha raiou, rastro na areia. Olha o meu amigo Filipinho do Bala, Aline, Samara, Patrícia, Davi, Marcelo e a galera de São Domingos do Capim, gerente Birutinha também, família. Vem, Davi! Vem de mora, pai! Mais uma fogueirinha. Vem, Davi, aí, desgraçado. Esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. Quem tá chapado, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem tá doidão, quem vai ficar porre hoje, dá um grito! Do Fluxo, o Marcelo, o Marcos Kira, Raquel e Alubrino. Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso galanhão, minha voz. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra, me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Quem tiver latinha, bota a latinha pra cima e canta assim. Carreta Pancadão, o São João, DJ Bolão, Tito Mix e o meu parceiro Toninho. Não é o Tonião, não, é o Toninho, papai. Os blocos vão espalhando alegria. Olha o som do Pancadão. Bruxo. Dia e noite, noite e dia. Meu São João, que São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso. É tradição, é curtição, é alegria. É multidão, é emoção, é poesia. Fala aí, alegria, o Joel Tubarão, mestre Renan. Alô, Mandak, você também, papai. Tradição do forró. Da Bahia. Bora botar bagulho do... Bota na pressão, bota no caqueado, joga pra cima. Hey! Oh! A gente brigou. Bota na pressão, do... Libera aquela, Sumix, e vai, vai. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, tchá, tchá, ei, sucesso dela, Jaiane Sampaio, Uri, já vai ter tuba, Lulana. Vai, DJ, vai, fogo. Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo tá no parque. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Tá pegando fogo, Milhas Máquina. Vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo. Vai que domingo tá todo mundo de folga, papai. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, devagarinho, bem devagarinho, vagarinho, vagarinho, vai, vai, vai. Só no caque, só no caqueado, só no caque, só no caqueado. Você é meu amorzinho, eu te levarei. O Bailson, tio Alisson, festival. Baiano e também galera da Vila Sococo, tá aí comigo. Eu te levarei. Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? O bruxo, o bruxo. Sou de Apaitetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Subi da nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile. Eita, corpinho bem suave. Comanda aqui. Sou linda menina, sou da balade no clima. Energia, energia daqui, ó. Energia da mesa. Menina que chega roubando a cena, calcada tá de olho e a galera. Energia geral. Sou linda menina. Sou da balete no clima, linda sensual do jeito que o moleque pia. Sou linda menina que só da mesa, só da mesa, só da mesa. Tá de olho e a balete não esquenta. É. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. Aumenta o som que eu tô ligando direto da controladora aqui, papai. Só aumenta o som aí. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda. A mesa levou o caralho agora. Com o corpinho bem suado. Voltou a mesa, voltou. E as balete que comanda. Voltou tudo. Sou linda menina, sou das balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou das balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. É muita pressão e a energia não tá aguentando. Mas eu quero que vocês cantem essa porra aqui beado pra mim. Na palma da mão, alô Vavá do Plan. Só que vai amanhecendo um bagulho doido. Vai cantar pro bruxo bem alto essa aqui. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Muito obrigado pelo carinho também. Anderson, Doutor Show Chinês, Gawane, Kátia e o Robert Pop. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Só vocês vão cantar pra mim! Mas veio você, pra me ensinar. Libera, bebê! Carino, papai. É bagulho doido esse show hoje, hein? Hey! Oh! Um abraço com todo carinho também. O Cleberson, Extreme, sua primeira dama, tá aqui no Bruxo. Hoje eu escutei uma canção de amor. O Bruxo. Alô, meu parceiro Peralba, chega aqui com o Silvinho, bebê! Chega aqui, chega aqui! Lembrei de você, tá tão difícil aqui, sem teu amor. No momento da solidão, sufoca cada... Peralba, Silvinho disse que é pra você vir aqui, bebê! Vem te embora, bebê! Se ligar, esse é o bruxo. Pra mim. Só quem sabe! e vai cantar pra mim. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de... Bora, meus filhos, folga amanhã, tá? Como lembrei de você. Galera da Campina, Alô Edson, você também, papai. Amor. Das apresentações, um DJ que cresceu e continua crescendo no posto popular. Só quem sabe libera a voz pra mim no olho d'água agora. Comigo, Gabriel, Juan, Júnior, Júlio Fontes. Não tá nem aí pro que passou. Como a dependente, procuro você. Olha meu parceiro DJ Alex, o cara que arrebenta tudo por aqui, bebê. O Dentinho é o cara que comanda a chácara do Dentinho. Soquinho pro céu, só quem tá feliz, dá-lhe o soquinho pro céu, dá-lhe o soquinho, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ai, desliga o telefone, bebê. Desliga o telefone. Vou escutar minha voz. O bruxo. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso. Tu quer o quê, Peroba? Ouvir o seu alô. Um abraço pra ti. Não faz isso comigo, já me machucou. Vocês vão cantar pra mim, canta aí! Oh, meu amor, não vivo sem você, yeah, yeah. Me sinto só, sem o seu amor. Não vivo sem você, yeah, yeah. Me sinto só, yeah, sem o no olho d'água, aqui no Dentinho. Eu vou deixar você partir pra nunca mais. O bruxo. Pra você ferir o meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Só que não tem hora pra chegar em casa. Joga a mão pra cima, por favor, todo mundo. Dá-lhe um soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. As mina pila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. Quem tá por aqui comigo, meu parceiro Filipinho do Bala? Aline, Samara, Patrícia, Davi, Marcelo, lá de São Domingos do Capim, o gerente Birutinha, família 20, bora tá junto comigo, papai! Bora, chegou a hora, a dança é da moda, perfeito, é desse jeito, balança o corpo com defeito. Sim, sim, bora, chegou a hora, a dança é da moda, perfeito, é desse jeito. DJ, DJ, DJ, DJ. Ei, ei, ei, Patrocínio Caceteira e a primeira dama Joyce tá comigo. É a letra mais difícil. É uma foto agora, hein? Na música. Joga na pressão, vai. Assim. Vem na dancinha, papá. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Obrigado pelo carinho também. Mexe. O Kleber. Cabeça. Leia. Quadril e vai tremendo. Aldalene. Eu saí. E o Malboy também tá no bagulho doido, pai. É digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril. E vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Só uma pausa rapidinho, gordinho. Assim. Quem tá muito chapado, levanta a mão pra mim nessa parada. Quem tá muito doido? Quem tá muito doido? Joga lá pra cima, todo mundo joga a mão. Joga, joga a mão. Joga, joga a mão. Joga tudo! Sou badala, sonho, agora o bicho vai pegar. Joga só um move aqui no meio, bebê. Como é que é? De novo, e o pacote só 30 conto. Mais uma na NBET91.com. Tô fechado com ele. De verdade, galera. Quem tem muita saúde, levanta a mão pra mim que eu quero ver, na moral. Quem já tomou a vacina, levanta a mão aí pra mim também. Quem ainda não tomou, levanta a mão, levanta a mão. Agora vai. Só no caqueado, só no caqueado. No caqueado, no caqueado. Olha o caqueado como é que é, bruxo! O bruxo. Tô impressionado com essa mina. Eu quero todo mundo batendo o bracinho pra cima, assim, vai. Jogando pro lado e pro outro. Contempla pro lado, pro outro. Olha a explosão. Me elucida, me mandou. Olha o fogo, minha filha. Me faz sentir calabrio com as estações. Prepara pra todo mundo sair do chão. Eu vou cantar. Um, dois, sai do chão. Podcast. Esse é o Bruxo. Obrigado também. Renata tá por aqui comigo. Kleber, Alex, Felipe, Patrícia, Aline. Podcast. Vem comigo. O diferencial em tocar. O bruxo. Sai do chão. Mistura esse negócio. Eric postou no bailão. Trouxe um bolo pra nós dois. Eu com aquele... Segura o Igor hoje, viu, bebê? Abster, a vítima... Eu quero ouvir vocês! Espirro... Cachorro da barra... E por sinal, aniversário dele! O meu parceiro Igor, parabéns pra você, meu irmãozinho! Tudo de bom, meu DJ que arrebenta na região. Bora o show, o homem da pressão, bruxo. O bruxo. O bruxo. Como é que é? Cadê o amor que você me trocou e falou? Jair Suilto também tá junto comigo. O pato. José Almaildo e a galera do Beiradão. É tu que comanda a galera do Beiradão, né, papai? Agora que é de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor, se acha que eu vou dizer. Só quem tem amigo cachaceiro, sai do chão aí, porra! Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. DJ Wellington também, lá do Maxon, DJ Wellington, meu parceiro envenenado. Tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. E a galera do rock também, Renata, Patrícia, tá todo mundo aí comigo de novo, bebê. Eu quero que todo mundo coloque a sua latinha lá pra cima. Todo mundo com a latinha pra cima, latinha pra cima. Latinha pra cima, latinha pra cima, latinha pra cima, latinha pra cima. Salve o Corinthians. Vai, vai. Tem alguém do São Paulo, tem alguém do Palmeiras nessa porra aí também? Cadê os palmeirenses? Cadê? Os São Paulinos? Cadê? Santistas? Vascaínos, mais uma vez Flamengo. A galera do sítio dos pipocados. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez. Chucuba hoje tem carreta pancadão. E no sábado tá no Beiradão. O whisky, o Rogério vai tocar só as marcantes, hein, Gordo? Eu já tô cheio de tesão e cara. O Alan Quaresma também tá junto comigo. Cada vez eu. E o show tá no bagulho doido, papai. Esse é o bruxo. 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no. Bota a mão pra cima, só a mulher que é sincera nessa porra aqui. Bota a mão pra cima, a mulher que não trai nessa parada aqui não. A mulher que gosta de putaria também levanta! Vai começar a putaria! Pam, pam, pam, pam, vai! Pam, pam, pam, pam, vai! Pam, pam, pam, pam, vai! Senta de mim, xerecão, fica de mim, xerequinha. O Thiago também de Bel Branco tá junto comigo. Se tu for educada, tem pra tu pra tua amiguinha. Senta de, senta de, senta de, senta de, senta de, senta de, senta de, senta de, senta de mim, xerecão, fica de mim, xerequinha. Senta de mim, xerecão, fica de mim, xerequinha. Pega fogo, camarada! Muito obrigado também, Erika Branco, o Ederson da família Bairro 13. Esse é o Tom Mix, porra! Junto comigo, o meu parceiro Igor Show também, eles. E as suas primeiras damas. Fica à vontade no fundo. Sempre bebendo na gente. O bruxo das apresentações. O Preto Mídia. Gerente Giovanni Boy da Vila Palmares. Tá faltando o bruxo e Palmares, hein, bebê? Na hora pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada. A porrada come, filho só pega de 50 pra cima. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Aponta pra aquele amigo que fala assim: eu tenho apartamento em Belém, eu tenho um tio que é dono de supermercado, caramba, aquele teu amigo mentiroso fala que tem carrão. Aponta pra ele aí. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Quem tá cheio do dinheiro aí? Cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Sai do chão, caralho! Pablo Escobar! Das apresentações, um DJ que cresceu e continua crescendo. Já filho mal falado, Gag Equipe, os mal falados, sai comigo. Samara, Patrícia, Davi, Marcelo, Bradição, Domingo do Capim, Birutinho, Gerente Birutinho, tá aí? Família 20 mora. A mulher que tiver solteira, levanta a mão pra mim!